Quando você se aproxima com esse jeito de menina querendo me conquistar, e pouco a pouco pra você vou me entregando, me perdendo em seus braços querendo te namorar. Quando você se aproxima com esse jeito de menina querendo me conquistar, e pouco a pouco pra você vou me entregando, me perdendo em seus braços querendo te namorar. Menina misteriosa, tô louco pra te namorar. Menina misteriosa, tô louco pra te namorar. Você conquistou meu coração num toque, no olhar, no beijo e numa paixão.